Podcast, eu sou o Rodrigo. Eu sou o Yuri. Yuri, eu fui no cinema essa semana e foi incrível, velho, foi incrível. Eu tava no cinema e eu não tava acreditando como o filme era bom, sabe? Eu fiquei, assim, totalmente deslumbrado. O filme era tão bom, o filme, que parecia que eu tava na minha casa assistindo televisão. Mas incrível, onde é que você achou um cinema aberto? Porque assim, a última vez que eu fui num cinema, isso mais ou menos 2007, 2008, eu só ia lá porque eu tinha dinheiro e eu precisava me masturbar, e eu acho banheiras meio nojentas, então eu paguei pra ver, acho que na época era Missão Impossível 4 ou 5. 7? É um bom lugar ainda pra você fazer sexo, se você não tem dinheiro pra pagar um motel. Era assim que o cinema estava sendo usado na primeira metade do século XXI, né? No primeiro quarto isso, do século XXI, era praticamente isso. Mas, adivinha quem eu fui ver? Showgirls 2. Showgirls 2? Showgirls 2. Pra quem, todo mundo deve conhecer o Showgirls, de 95. Se não conhece, deveria muito conhecer. Deveria muito conhecer, e a gente vai spoilerar tudo, então assim, se você tem interesse, para esse podcast, assiste. E depois volta, mas todo mundo devia conhecer Showgirls. Mas só dando um recap, pra quem não conhece Showgirls, é esse grande filme dos anos 90, onde a gente tem a Naomi Malone, que tá indo pra Las Vegas pra conquistar o sonho dela, que é ser uma strip dancer. É isso que ela quer ser no filme, né? Aparentemente ela gosta de dançar e ela gosta de mostrar os peitos, então acho que o nome disso é ser uma strip dancer. Eu acho que isso, não sei, será que é meio pejorativo? Mas eu acho que é, porque assim, o ponto dela é, não é nem que ela tinha um sonho e não deu certo, e aí ela acabou tirando a roupa e se esfregando nos homens, então não deu certo, ela precisava pagar aluguel, vamos fazer isso. Não, o sonho dela era tirar a roupa e se esfregar nos homens. Ninguém tá julgando aqui. Quem nunca tirou a roupa e se esfregou em pessoas? Isso eu chamo de só mais uma quarta-feira. Exatamente. Quem aqui nunca fez isso? É. Ela fez isso e não deu muito certo, ela ficou meio puta. Por isso que eu entendo o Justin Malone, agora, 20 anos depois de Showgirls, ir lá pra Las Vegas tentar bombardear a cidade inteira pra se vingar da maneira que aquela cidade tratou a mãe dela. Você acredita, em um dado momento do filme, pra você ver como Las Vegas é a cidade mais agressiva do mundo. Um homem, né, que termo meio atrasado, homem, bem, né? Mas... enquanto ela mantinha relações sexuais com um homem menstruada, ele agride ela, não agride fisicamente, agride verbalmente. O que é agressão? Mas, enfim, o que acontece no filme é que ela vai para Las Vegas, a cidade faz aquilo que a gente sabe que faz com as pessoas, que é te mastigar e depois te cuspir. Los Angeles também é famoso por fazer isso com as pessoas. É, toda a costa oeste, né? É, você vai lá pra ter os seus sonhos esmagados. Mas a Naomi Malone foi lá e tentou conquistar o sucesso dela, e depois ela ficou puta e acaba o filme na mesma estrada que ela tava indo pra Las Vegas, só que dessa vez saindo de Las Vegas e tipo, foda-se essa cidade. E na sequência, aí que vem a parte interessante. Incrível como você tá fazendo esse filme parecer genial. Mas... não, esse filme é genial, como eu disse. O filme era tão bom que parecia que eu tava em casa assistindo televisão. Certo, isso é o quão bom que o filme é. Parecia televisão, nesse ponto que chegaram os filmes, quem diria, né? Mas aí, a gente vai acompanhar em Showgirls 2 a história do filho da Naomi Malone, Justin Malone. Então, Justin Malone tem dois sonhos, Yuri. Porque como é uma sequência, tem que ser um pouco mais ambicioso, sabe? Não é um sonho, tem dois. O primeiro sonho dele era ter o maior número de seguidores no Twitter, que ele conseguiu com 16 anos. O segundo sonho dele era ir pra Las Vegas se vingar de tudo que a cidade fez com a mãe dele. Então, quem faz Justin Malone, como você deve imaginar, é... Justin Bieber. Justin Bieber, claro. Porém, então... existe um fato que... Então, eu tava na Amazon, né? E eu tava vendo a sinopse dos filmes, porque... Enfim, depois que o IMDb acabou, só sobrou a Amazon pra eu ver a sinopse dos filmes. E, na verdade, agora eu vou dar um puta spoiler do filme. Justin Malone... é um transexual. É isso que eu ia falar. Ele vai para Las Vegas logo depois dele fazer a cirurgia dele e virar uma mulher para poder chegar na cidade, assim, de uma maneira disfarçada e explodir Las Vegas, que é a grande intenção dele. Resenha transexual. E assim, um alerta pra vocês, porque em 2042, Justin Bieber vai virar o primeiro presidente canadense dos Estados Unidos. Então assim, se você não quer que isso aconteça, mata ele agora. Porque, exatamente. Assim, ninguém tá mandando você matar o Justin Bieber. Mas assim, se você não quer que ele vire presidente, mais fácil você matar ele hoje em 2015 do que em 2042, porque vai ser muito mais difícil. Vai ter serviço secreto, CIA, SWAT. Assim, se você não quer que o Justin também conhecido Bieber... como Amazon atualmente, né? Ele vai ser o primeiro presidente canadense. Logo, ele vai ser a pessoa que segue o mandato do Kanye, que morreu de câncer, um tumor na cabeça. As pessoas falavam que ele não era gênio. Ele era tão gênio, ele pensava tanto que ele teve um tumor na cabeça. Depois do segundo mandato, claro. E aí o Justin Bieber foi lá e virou o grande presidente dos Estados Unidos. E também estrela filmes, claro. É que, obviamente, principalmente depois dessa mudança da duração do mandato ser de 4 álbuns, a gente não sabe exatamente quanto tempo esse governo do Justin Bieber pode durar. Agora que ele tá fazendo parcerias com a Katy Perry e todos esses artistas fracassados do passado, ele pode fazer, tipo, 4 álbuns em 12 anos. Então, por favor, matem ele. Essa é a nossa dica. Se você estiver inclinado a matar o Justin Bieber, ninguém aqui nesse podcast tá mandando ninguém matar ninguém, né, Yuri? Aparentemente, o Yuri tá. Assim, eu só tô dizendo, se você quiser matar o Justin Bieber, é mais fácil você matar em 2015, porque é só você fingir que é uma puta e você mata ele no sono, porque o moleque adora uma puta, adora fazer um grafite. Então assim, você finge que você é humano, fica amigo do Justin Bieber, vamos pichar lavama, aí você mata o Justin Bieber. Você é uma puta e vai lá, coloca um cianeto no drink dele e pronto, matou o Justin Bieber. Dica pra você que é uma puta e que tá ouvindo nosso podcast, o Justin Bieber não gosta de mulheres bonitas. Incrivelmente, talvez porque ele seja... Ele não quer ninguém que compita com os looks dele. Exatamente. Então, assim, vai ser muito difícil pra você. A gente tem um plano pro nosso terceiro episódio, que é chamar a prostituta que transou com o Justin Bieber, mas a gente não sabe. A gente tá esperando ouvir do agente dela. A gente mandou alguns e-mails pra ela, mas... Tá meio difícil, Mas, enfim, houve uma época onde até a Sharon Stone fez uma propaganda pra Que Bom. Logo depois de Instinto Selvagem, ela fez uma propaganda pra Que Bom, somente no Brasil, onde ela amarrava o cara na cama, como em Instinto Selvagem, ia tomar um sorvete e deixava ele amarrado na cama. E ele fala assim, você vai me deixar aqui amarrado só olhando? Aí ela vai lá e venda os olhos dele e continua tomando sorvete, Que Bom. E eu não tô brincando, eu juro que se você colocar sorvete, Que Bom e Sharon Stone no seu mecanismo de busca preferido, você vai achar esse vídeo. Se bem que a Paris Hilton... Tudo bem que a Paris Hilton nunca foi um sinal de... nada, mas ela também fez comerciais para cervejas brasileiras, acho que... Verdade, Devassa, né? Devassa, e teve ultimamente, eu não sei quem foi, me fugiu o nome da atriz, mas era meio que uma grande atriz, assim, ela fez um comercial, acho que pra CCAA, Samuel L. Jackson. O Arnold Schwarzenegger fez o comercial pra CCAA na mesma época que a Sharon Stone, uma pessoa tá falando que era na época que o Plano Real tinha acabado de começar... E então o dólar estava meio que um para um, então era possível você contratar esses superstars para fazer propaganda do seu negócio medíocre aqui no Brasil. O próprio Samuel Jackson, né, fez um comercial para a CCAA recentemente. E tem negócio, né? Você vê como o Brasil é um país de primeiro mundo. Samuel Jackson tá fazendo propaganda. Ele não faz nem nos Estados Unidos. Aproveitem agora, gente. Vocês aí em 2015, aproveitem agora. Porque em 2028, vocês não sabem quem que vai ser dono do Brasil. A gente não vai spoilerar isso. Pelo menos não hoje. Não hoje, exatamente. É uma dica pra vocês. Se vocês estão apostando no Lula, na Globo, no PSDB, todo mundo errado. Assim, talvez tenha dois casos no nome dela, mas não é a Kim Kardashian, nem a Kelly Key. E Yuri, me fala, o que te deixou irritado essa semana? Que exatamente o que te fez feliz essa semana? Aqui a gente não tá interessado nisso, o que te deixou irritado essa semana? Bem, primeiramente, hoje eu estava dando as minhas aulas de smartphone para velhinhas e eu perguntei pra filha... Na verdade, era pra um velhinho, né? Eu perguntei como ela tava com a vida dela. E ela falou, estou muito triste. Eu perguntei, por quê, né? É exatamente isso que a gente deve fazer quando a gente é uma pessoa social. Eu sei que parecer social é mesmo antiquado, mas a gente faz isso ainda. Somos pessoas antiquadas. A gente tá gravando um podcast. Exatamente. E aí eu pergunto pra ela, por quê, né? E ela fala, porque meu avô morreu. E isso não me deixou irritado, mas necessariamente me deixou triste, porque foi muito na lata, assim. Ela foi cínica ao ponto de dizer que o vô dela morreu. E antes de postar um tweet dizendo que o avô dela morreu. Isso me deixou... Como você, tipo, dá essa informação pra mim através de uma fala desse método meio antiquado também de comunicação se fizer um tweet? Falta de respeito? É falta de respeito, né? Hoje é polite você, tipo, deixar as pessoas atualizadas na sua timeline. Assim, se você não me informou pelo Twitter, como eu vou saber o que está acontecendo? Se alguém falar, é por isso que eu achei desrespeitoso. Falar, assim como provavelmente em 2015 vocês acham falar no telefone meio grosseiro, eu acho muito grosseiro você falar em público pra mim. Eu fiquei muito irritado, um pouco triste também por essa fala. Tô puto também. Compartilho. Exatamente. E também nessa semana a gente teve alguns problemas na política brasileira. Mais uma tequila pra você então, Yuri. Eu aceito. Mais uma patrãozinha pra gente. A gente merece. Cheers. Um brinde. E aí? E meu brinde é, pelo motivo de eu ter ficado puto, que no caso foi o fato do nosso querido presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o Frank Aguiar. Ele disse em público, em rede nacional, atualmente na Rede Bandeirantes, que a TV mais assistida atualmente, que nenhum tipo de transexual é, na verdade, uma mulher. E eu fico surpreso, porque desde 2015, eu, como uma feminista lésbica revolucionária, buscava a liberdade das transexuais. E aí você vê o presidente da Câmara dos Deputados, esse conservador de última categoria, dizendo que transexuais não são mulheres? O que eles são, então? Hã? O que eles são, então? Homens? A gente tem que trazê-los aqui pra perguntar. Vamos... Trazer a Câmara inteira, não só ele. Vamos trazer a Câmara inteira. Eu quero entender o que eles são. E o Rodrigo, o que te deixou puto essa semana? Além da sua maravilhosa ida ao cinema... Puta, velho, fucking Apple de novo. Fucking Apple. O que você sabe sobre a revista Forbes, Yuri? Sim, a revista Forbes, ela calcula as pessoas com mais tweets no mundo e as pessoas mais ricas no mundo. E... Eu acho que isso meio que soma o que a revista Forbes é. Mas, assim, quem é o público-alvo da revista Forbes? Economistas. Mas é, uma revista, pelo menos, eu imagino que alguém dentro do editorial é economista. Acho que como a The Economist ou, tipo, um departamento... É, ela é menos que a The Economist, mas ela é uma revista, tipo... A gente fala de finanças. De finanças. É, de coisas... Assim, é uma revista adulta, né? Uma revista de coisas sérias, né? Uhum. Então eu passo meu final de semana inteiro sofrendo com a maldita nova atualização da Apple, porque sempre que você abre o iBooks, ele fecha um segundo depois. Você fala, puta que pariu, eu só quero ler meu livro, caralho. E ele trava. Você tenta adicionar um anexo no seu e-mail, fucking iPad trava. E aí eu tô passando, sei lá quantas horas, eu parei de contar, mas assim, dezenas de horas tentando resolver isso, eu não consigo. E aí eu tô dando uma olhada na internet e vejo a revista Forbes com um artigo, assim, falando da nova sistema operacional da Apple, que uma das coisas mais antecipadas são os emojis de hot dog e taco. Foi o quê? Eu não tô conseguindo ler meus livros e essa empresa de 600 bilhões, bilhões com B. Tá gastando o seu precioso tempo, dos seus engenheiros e o seu dinheiro fazendo emoji de hot dog. Eu não consigo mandar um e-mail e eles são preocupados com emoji de hot dog. Isso é revista Forbes, não é revista da Disney. Porque eu entendo que o iPad tem um apelo para as crianças. As crianças precisam se divertir. Futuro, afinal de contas, são as crianças. Mas assim, pelo amor de Deus, tá ligado? Isso me deixa muito puto. Isso me deixa muito puto que a prioridade são emojis de hot dog e de tacos. E não simplesmente você conseguir fazer o seu e-mail funcional, conseguir o seu livro. É, o Rodrigo também é uma pessoa meio retrô, né? Meio vintage, com esse negócio de e-mail. Até um pouco esse negócio de computador, né? Eu acho que você ainda tem um laptop na sua casa, um notebook. Eu tenho. Mas assim, graças a Deus que eu tenho esse laptop do passado, que é isso que nos permite gravar esse podcast para vocês ouvirem em 2015, né? Então não é de todo mal, Yuri, que eu tenho. Mas assim, eu lembro até quando teve em 2015 um negócio de que, tipo, o WhatsApp, ele causou uma puta revolta porque ele só tinha emojis amarelos. E aí o WhatsApp... Você só podia se comunicar com emojis, não era pra você escrever palavras, era pra você construir sua frase usando emojis. Eu lembro disso. Minha mãe ficou maluca porque ela me mandou uma mensagem e eu achei que ela tava no hospital tendo um ataque cardíaco. Eu peguei o primeiro avião, fui pra Florianópolis e eu cheguei lá, tipo, não, ela só queria me dizer que, tipo, o filho do gato dela tinha nascido e tava tudo bem. Então, porra, velho, os emojis estão fudendo a vida das pessoas. Estão fudendo, e eu lembro que nessa época até teve um problema, olha isso, porque tava lendo a revista Veja, né, que é finada, infelizmente, hoje em dia ela não existe mais, puta qualidade de jornalismo, e eu tava lendo e tal, e aí tinha, o WhatsApp lança emojis não amarelos. E o que eram os emojis não amarelos? Eram os emojis negros. Por quê? Como você vai dizer que um negro tá morrendo? Depois daquela grande manifestação dos negros falando a gente não tá sendo reconhecido, então aí eles foram lá e incluíram emojis negros. Olha só, não tava sabendo disso. O quanto que eu tô por fora mesmo. Graças a Deus que a gente tá aqui fazendo esse podcast e você tá me atualizando. Exatamente, né? Olha só. Emojis amarelos é de fato muito racista, se você pensar. É que nem quando você vai fazer... qualquer coisa, basicamente, na internet. Se você vai fazer um e-mail, se você vai fazer um cadastro, você é homem ou você é mulher. Tipo, desculpa, não, eu não aceito essa maneira binária de ficar olhando pra sexualidade, de coisa conformista, eu aceito o gênero que eu nasci. Tipo, hello. Hoje, eu sou meu gênero, ele é mais aproximado, acho que a palavra que eu encontrei pra isso, é o emoji de cachorro. Foi o que eu mais encontrei pra, tipo... Facebook, redes sociais, etc. Você tem a opção de gênero e eu coloquei um emoji cachorro. Fiquem atentos vocês aí que estão transitando entre gêneros, porque no futuro você vai ter a opção de colocar o gênero que você quiser. Você vai ter 14 caracteres para descrever o seu gênero. Em vez de opções, você vai descrever como, o que você é. Exato. Esses dias fizeram uma coisa muito estranha. Eu tava saindo de casa, eu tinha bloqueado esse garoto no Twitter... E ele aparece com 15 pessoas pra me espancar com seus smartphones, com seus tablets, batendo em mim. E você... O que você tinha apontado, Yuri? Eu tinha bloqueado ele. Você só tinha bloqueado? E denunciado por spam. Ele ficou puto. Ficou muito puto. Chegou em... Me bateu, me agrediu. Eu tô com hematomas até hoje. Mas aqui. Mesmo assim, você não foi such a pussy, such millennial generation, assim... Ai, meu Deus, pobre eu. Você tá de boa, né? Não, tô numa boa. Pelo amor de Deus, eu até bloqueei todos os outros amigos dele. Foi um pouco difícil de achar, né? É porque eu tenho 14 mil seguidores no Twitter. Mas eu consegui. Consegui. Não me arrependo. E... Assim... É o que eu tenho, né? É o que eu tenho. Isso foi semana retrasada. Que loucura. Né, eu tava temendo isso, porque as pessoas deixaram de... vamos concordar que essa geração da virada do milênio, que é rotulada de a geração millennial, né, the millennial generation, a gente pode falar que a generation such a pussy, né? Tudo tem que ser like, se é alguma coisa minimamente controversa, tipo, pede desculpa aí. E é por isso que a gente gosta do Kanye, porque ele não tem limites mesmo. Não só ele é um millennial, embora ele tenha 45 anos, mas tudo bem, ser um millennial é uma escolha, não significa o ano de nascimento. Você pode ser um millennial e ser o Kanye West. Eu ainda sou um baby boomer. Por exemplo, Yuri é um baby boomer, sensacional. Seus filhos serão millennials. Então, o Kanye é meio sensacional porque ele não se submete a essas regras ultrapassadas de categorização das gerações. Isso de fato é muito patético mesmo. E por isso que ele tá fazendo essas várias revoluções. Tipo, fiz, criando... né, coitado, agora ele tá, a gente tá torcendo aqui, rezando muito pra ver se dá certo e ele sai desse tumor. Coma que o tumor no cérebro dele causou, porque assim, Kim Kardashian também, né? A esposa dele, a primeira dama. Ah, ela tá com câncer no silicone, é um dos primeiros casos que foi visto. Primeiros casos. Ninguém sabe como tratava. Era que nem tipo uma mulher com AIDS nos anos 80. Assim, meu Deus, eu nunca vi isso. Mulher pode pegar AIDS? Uf, caralho. Foi tipo assim, desculpa, eu sabe o que fazer com você, vai pra casa. Você não é um homem homossexual, você tem AIDS? Nope, a gente não sabe o que fazer com você. E aí, essa nossa primeira dama, ela tá com esse câncer no silicone. Porém, as boas notícias que a gente tem é que a grande filha do Kanye West, a North, ela conseguiu desenvolver... Que era pra ser a primeira dama, mas ela separou do Justin Bieber um pouquinho antes dele ganhar a eleição, né? Exatamente. Inclusive, assumiu recentemente seu namoro com a grande Miley Cyrus, uma puta gerente. Eu tô torcendo pra eles na próxima eleição, e você? Ah, eu torço mais pro grupo da Paris Hilton, né, como presidenta, porque eu apoio as mulheres, e também como que não é uma primeira-dama, qual que é o masculino? Serão duas primeiras-damas? Boa pergunta. Não são duas primeiras-damas, até porque o namorado da Paris Hilton atualmente, na verdade, noivo, é o O.J. Simpson. Então, a gente não sabe exatamente... Depois que ele conseguiu limpar a imagem dele, ele casou com a gente... Eu tinha até esquecido que ele tinha casado com a Paris Hilton depois de tudo aquilo, é verdade. Ninguém imaginaria, né, que uma mulher se casaria com o O.J. Simpson depois de tudo aquilo que aconteceu, né? Mas faz tanto tempo. É, quem lembra dos anos 90? Exatamente. Quem lembra dos anos 90? Só a gente. Na verdade, quem lembra da Paris Hilton, né? Mas é porque... Exatamente. Quem lembra da Paris Hilton, né? Mas, Yuri, você viu que a gente teve um nosso primeiro comentário no nosso podcast lá no iTunes? Kevin! Obviamente eu vi. Beijos pra você, Kevin. Kevin Catchadorian! Kevin Catchadorian, a gente adora você. Eu não sei como você conseguiu acesso à internet, porque a gente sabe que você tá servindo prisão perpétua depois de matar todos aqueles high schoolers com seu arco e flecha em 1999. Mas exatamente, você conseguiu acesso à internet, não só pra ouvir nosso podcast, mas pra ir lá e comentar. E vamos lidar, ele perguntou uma coisa pra gente. Qual foi exatamente a pergunta dele? Eu não sei, eu tô um pouco... Ah, a grande pergunta dele, você não lembra a grande pergunta dele. A grande pergunta dele é assim, Kim Kardashian, ela é um hobbit ou não? É, então, é porque assim, tirando os hobbits, a gente viu... Ninguém aqui quer ofender hobbits, entendeu? Exatamente. Desculpa, então, se a gente vai os ofender hobbits, vocês, mas a gente vai falar sobre isso os agora. Os hobbits, eles são os Amishes da atualidade... E assim como a gente não conhece muito da vida dos Amishes, a gente conhece muito a vida dos Hobbits. Porém, a gente sabe que das 38 pessoas que tiveram câncer de silicone no mundo, 37 eram Hobbits. E uma era Kim Kardashian. Portanto, eu acho que você tem uma resposta aí. Ou não. Tudo bem, justo. Eu iria mais... simplisticamente dizer que, assim, South Park já disse. Kim Kardashian é um hobbit. É, faz 15 anos que vocês têm essa resposta. É, assim, o South Park já falou que Kim Kardashian é um hobbit. Naquela época, assim, não era difícil de provar e tudo mais. Era meio piada, porque pouco em South Park, né? Ninguém levava South Park a sair. Mas, assim, só olha pro VMA de 2015, que a gente falou a respeito recentemente. Mas olha pra Kim Kardashian no VMA de 2015, porque ela aparece bem. Ela tá na primeira fila, o marido dela ganhou o prêmio de vanguarda, então ela aparece bastante na tela. Então, assim... Olha pra ela e você vai ter a sua resposta ali. Ela é um fucking hobbit. Exatamente. Se ela não é hobbit, o que é um hobbit? Pega uma de qualquer minuto de uma das 38 horas, Senhor dos Anéis, que você vai encontrar um hobbit. Ou uma Kim Kardashian. Ou uma Kim Kardashian. Inclusive, existem hobbits mulheres e uma delas foi interpretada pela Kim Kardashian. Inclusive, como o South Park já não havia anunciado pra vocês que a Kim Kardashian estrelou o filme O Hobbit... Não, ela estreou o remake do Hobbit, porque o filme do Hobbit foi feito, eu quero dizer... Eu não vou tentar acertar o ano que o filme do Acho Hobbit foi feito. 2009, mas ele foi feito no começo do século XXI, o filme do Hobbit. Então, ela fez o remake do filme do Hobbit em 2028. Ganhou um Oscar de melhor atriz. Justificavelmente. Quem dirigiu esse filme? A Madonna. Então, não, foi uma noite sensacional para as mulheres, porque a Madonna ganhou Oscar de melhor diretora, a Kim Kardashian escreveu o roteiro com a Paris Hilton, ganhou Oscar de melhor roteiro original, uhum. A Kim Kardashian ganhou a melhor atriz, e até o melhor ator, pela primeira vez na história. O melhor ator, quem ganhou o prêmio de melhor ator no... qual que foi a cerimônia do Oscar? Acho que foi a 96ª cerimônia do Oscar. Foi o Oscar de 2027. Foi a primeira mulher. Foi a primeira mulher a ganhar o Oscar de melhor ator. Então, assim, foi um ano para as mulheres. As mulheres não têm o que reclamar. Melhor trilha sonora, inclusive, que eles queriam dar um ar meio retrô, né? Mas também um pouco, tipo, um novo retrô, né? Que é esse retrô com toques de modernidade. E quem fez a trilha sonora foi a Cher. E ela ganhou a cerimônia do Oscar, inclusive, no seu aniversário de 122 anos. É, vale lembrar, acho que é importante. Que é o Oscar da pessoa mais velha da história. A pessoa que mais viveu, é. Porque acho que velha é pejorativo. Mas vale lembrar que, assim, a Cher também ganhou aos 120 anos porque ela foi ressuscitada depois da criogenia. Não é que a Cher continuou viva até 2029. Não, é, não, porque não, ela não. Teve 4 anos de breakup aí, que ela se ausentou da vida. Talvez ela tenha feito um retiro espiritual, né? Olha que incrível. E... Foi. Ela foi para outro planeta, tipo, se fazer uma desintoxicação da Terra. E aí depois ela voltou e escreveu todas as músicas que foram hits da Billboard daquele ano. Todas as... É sério. Todas as 100. Quando vocês chegarem em 2028, vocês vão ver. A Cher, ela tem do primeiro lugar da Billboard até o 25... Todas as músicas são dela. São da Cher. Mas a Madonna teve que virar diretora de cinema. Porque não dava não mais. Não tinha mais espaço pra Madonna, não tinha mais espaço pra ninguém. Até a Britney Spears, eles tentaram ressuscitar o corpo, eles desenterraram o corpo da Britney Spears, que obviamente morreu de overdose. E eles desenterraram o corpo da Britney Spears, fizeram aquela coisa meio Frankenstein pra trazê-la à vida. Trouxeram, mas assim, big fucking deal, tá ligado? A Britney Spears não fez nada de bom depois do resultado. Não que ela tenha feito algo de bom, apesar que ela fez uma coisa meio legal em 99, né? Baby One More Time. Né? Exatamente. E, inclusive, você viu o livro que o Justin Timberlake produziu? Ele produziu o livro, ele não escreveu, mas ele produziu. Ah, eu não sabia disso. É o livro Como Ser um Cantor e um Popstar, mesmo sem saber cantar. Olha só. Uhum. É, não, eu quero ler, ele tá no meu iPad, mas enfim, depois dessa atualização da Apple eu não consigo ler nenhum livro no meu iPad. Mas sim, eu comecei a ler, eu li aqueles primeiros capítulos que eles colocam, né, pra você ver como degustação e tal, eu não consegui acompanhar. Parecia bem interessante, sim, o moleque certamente tem algo pra dizer. É, moleque, né, porque o cara, assim, hoje a gente tem a maior boy band do mundo, que é formado por 32 integrantes, e parece que ele tem muito a aprender com o Justin Timberlake, porque ele saiu de uma boy band, incrivelmente, só de 5 integrantes, e ele virou o maior popstar do milênio. Isso é tão século XX. E... como é que você vai ter, tipo, o Hank, o Twink, o, tipo, Sports Guy, o, tipo, o Bad Guy, e ter o transexual, e ter... Você tá esquecendo dos negros e das mulheres na boy band. Exato, como é que você vai ter... Como você faz uma boy band sem mulheres? Não dá pra ter 5, como é que 5 você cobre tudo isso? E se você não cobre tudo isso, o que acontece? Seu Twitter vai, tipo, ser uma avalanche de reclamações. Então todo mundo se cuida muito bem agora e vai lá e faz uma boy band de, tipo, no mínimo 25 pessoas, 25 integrantes. E essa atual boy band do Justin Timberlake, eu esqueci o nome, qual é o nome? New Kids on the Block 2. New Kids on the Block 2, que é tipo um throwback pro grande New Kids on the Block que existiu no final do século XX, né? Poucas pessoas devem lembrar disso, mas sim, existiu New Kids on the Block no século XX. Ele foi lá pra ser The New Kids on the Block 2, porque tipo, agora é um novo bloco, é um novo Kids, é tipo, enfim, auto-explicativo, assim, eu não preciso entrar nisso com muito mais detalhes, né? É incrível, porque as músicas, elas são incríveis, né, meu? Você tem, tipo, Chalet, tem o meu favorito, que é o tailandês, ele toca chaleira e ele acende cigarros. Cigarros! Na minha opinião... Poucas coisas são mais mal vistas do que cigarro. E mesmo assim ele vai lá e acende um cigarro, né? A Tailândia tá conservando o maior rockstar de todos os tempos. Possivelmente. Porque assim, imagina. Hoje em dia as pessoas só fumam maconha. Incrível. Você vai passar na frente do prédio das organizações do Globo... E você vê lá o João Carlos de Alberto Marinho fumando um baseado. E eu fico... E aí, ninguém mais se preocupa em fazer nada, porque Malcolm X coloca naquele estado de complacência e passividade, você não se importa com nada. Mas todo mundo odeia cigarro, né? Porque cigarro fede. Não é só por isso que as pessoas odeiam cigarro, é porque as pessoas disseram pra gente que cigarro faz mal. Se ninguém tivesse dito, todo mundo estaria fumando cigarro agora, como nos anos 60, como o Don Draper. Inclusive, mas falaram que faz mal, ops, faz mal, a gente tem que parar. Que nem falar mal das pessoas, não pode falar mal das pessoas. Você tem que curtir, você tem que dar um like. É isso que você pode fazer. Se você não vai fazer isso, fica quieto. Sua opinião só pode ser expressada se ela... Na verdade, o cigarro, ele acabou mesmo com a divulgação de que o cigarro, após milhares de estudos, ele dava câncer na tela do celular. Se você fumasse, se você tivesse o celular... Foi, era impossível você ver as atualizações do Twitter, porque você não conseguia, você não conseguia enxergar. Foi aí que realmente a... Como é que fala? A Agência Nacional de Saúde conseguiu não proibir, né? Porque, tipo, não é legal proibir nada hoje em dia, mas conseguir pelo menos que as pessoas ficassem, ok, acho que cigarro é meio mal, não é legal e tal. Foi quando, tipo, o cigarro começou a ser prejudicial para os eletrônicos delas. Foram-se os nossos pulmões. Uhum. Tá afetando meu celular, foram-se meu pulmão. Mas eu não consigo, tipo, abrir meu celular e checar meu Twitter feed. Isso é um problema. Vamos isso parar é um problema. De fumar agora. Exatamente, até porque o cigarro começou a afetar a vida das pessoas no momento, né? Porque assim, você tem medo de pegar câncer? Câncer. Caguei, eu coloquei 3 litros de silicone no meu peito esquerdo. E tá de boa, né? Tá de boa, ainda não peguei meu câncer. O que a Kim Kardashian pegou câncer no silicone dela era porque era uma outra... É um outro tipo de silicone. Porque ela foi muito, tipo, se ela queria ser de vanguarda, ela colocou silicone na época e ainda não tava legal. Você foi esperto, você esperou. Exatamente. E colocou silicone no silicone já era seguro. Mês passado eu coloquei uma prótese de silicone no meu dedão direito. Que tá lindo, aliás, tá lindo. O seu dedão direito, assim, tipo, juro, assim, eu queria poder dar um beijo no seu dedão direito agora, assim. É uma pena que ninguém vai poder ver no podcast, mas assim, eu tô nesse momento pegando o pé do menino Yuri, tirando o sapato dele, dando um beijo, assim, tipo, lambendo o dedão dele, porque, tipo assim, meu Deus do céu, como esse dedão ficou lindo com silicone. Então você vê, nem todo tipo de cirurgia plástica é pro mal. Exatamente. E ele é muito mais feliz, ele tem muito mais autoestima agora, então... Exatamente. Quem a gente não sabe. Quando... Eu parei de usar sapatos, né? Porque agora que eu tenho silicone em todo o meu pé, só que na verdade só falta o mindinho e, meu... Seu objetivo é ter em todos os 5, todos os 10? Todos os 10. Eu já tenho inteiro nesse pé, no pé esquerdo, e agora só falta o mindinho no pé direito, porque eu comecei na escala, né? Começando no mindinho... Não, claro, como deve ser feito. Exatamente. E depois que eu fiz uma tatuagem de um tubarão no meu pé, né? Você apagou a tatuagem do Kanye e fez uma do tubarão em cima. Exatamente, porque o Kanye, ele fez... ele pegou câncer no cérebro, não vale mais a pena tomar tatuagem do Kanye, exatamente, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, vocês estão agora em 2015, você consegue apagar as suas tatuagens apenas com um clique no Snapchat. Você pode tirar uma foto da sua perna e escolher a opção apagar a tatuagem. Incrível! Isso mas é tecnologia. Vocês vão ter que esperar um pouco por isso, mas isso vai acontecer. Relaxem, kids. Everything is going to work out for you. You're the future, after all, né? The kids are the children are the future! The children are our future. Ai, Whitney Houston, se ao menos ela soubesse que as palavras dela iam ser tão proféticas. Uma pena que a gente perdeu... Proféticas, Rodrigo. Proféticas? Exatamente. obrigado, Yuri. Se ao menos a Winnie soubesse que as palavras dela fossem ser tão proféticas. Agora ficou pior ainda a frase. Anyway. Esses dias eu tava lendo um livro, Rodrigo. Você conhece? O nome é... Tipo, não tem autor, são vários autores. É tipo uma coletânea de stories, assim, várias histórias. O nome é Bíblia. Ah, eu já ouvi falar disso. Uma coisa que foi escrita, tipo, há muito pouquinho tempo atrás, né? Tipo, sei lá, mano, as pirâmides do Egito, a Torre Eiffel. Isso. E, meu, muito legal. E aí, tá sendo satisfatória a sua leitura? Nossa, incrível. É um pouco estranho, assim, porque é escrito em versículos, não tem muitos diálogos e tal. Mas eles não... É uma coisa que eu ouvi que eu fiquei meio puta, assim, eu falei, puta, isso tá... Eu não li. Eu admito agora que eu não li, mas assim, uma coisa que me deixou meio puto quando eu ouvi o comentário de um amigo era que, tipo assim, é muito frustrante ler a Bíblia e não ter no final de cada página a espécie de dinossauros com o qual eles estavam vivendo naquele momento. Aí eu falei, puta, é verdade, velho. Eu quero saber os dinossauros que eles estavam vendo naquele momento do acontecimento, exatamente, né? Da narrativa, assim, eu preciso disso. E eles não incluíram, né? Mesmo na atualização, eles se recusaram a incluir, tipo, quais eram os dinossauros e quais eram as espécies. Mas tem aquela cena que, tipo, tem uma cena, tipo, epifânico, assim, genial. Eu não sei como eles conseguiram escrever isso, sabe? Em 1850. Mas é a cena em que tem um cara... Ele é um dos personagens principais, né? O nome dele é Moisés. Ele, tipo, abre um mar, velho. Como ele faz isso, assim, sem smartphone? Sem smartphone, sem nenhum tipo de app, assim. Ele tinha, tipo, auxílio da Microsoft. Não, ele tinha auxílio da, tipo, Industrial Light and Magic, do George Lucas. Ele tinha um ajudante melhor ainda, meu. Quem? Isso vocês vão reconhecer. Isso talvez o Rodrigo não reconheça, que é um pouco mais novo do que eu, mas vocês vão reconhecer. Judeus. Os judeus. Eu lembro, eu já ouvi falar dos judeus. Eu admito que eu não sei muito deles, mas eu já ouvi falar dos judeus. É um nome que, tipo, rings a bell. E aí ele abre e ele corre, tá ligado? Ele corre e mata vários... Como que é o nome daquele país que está sendo invadido pelos Estados Unidos? Ah, que, na verdade, é uma colônia dos Estados Unidos agora. É todo o... Egito. É a combinação do que a gente antigamente considerava o Egito com... Israel? Porque todo o conflito do Israel e da Palestina foi resolvido depois que os aliens vieram pra cá, né? Exatamente. Você lembra disso? Porque os aliens vieram pra cá e eles falaram, tipo, we mean business. Então, assim, pra eles mostrarem que eles estavam, tipo, a gente vai pôr, tipo, sabe, o pau na mesa, eles bombardearam New York, eles bombardearam Londres, bombardearam Paris, e aí eles chegaram no West Bank lá e falaram, vamos resolver essa merda dos palestinos e dos israelenses. Exatamente. E, assim, pra não alongar a história, eu vou resumir assim: no final disso, a sua simpatia tá com os alienígenas. Exatamente. Eles tentaram resolver o conflito da Palestina e de Israel, mas assim, é tão fucking fucked up que no final das contas sua simpatia ficou com os aliens. Exatamente. E na verdade eles eram aliens incrível, era uma raça de aliens muito parecida com a Hillary Clinton. Porque todos pareciam com a Hillary Clinton. E essa geração agora de 2020, ela é a geração Kanye, né? Porque... eu acho que o Kanye é um expoente... Eles são esses caras que falam assim, eu não gosto de racismo e tudo mais, mas eles fazem piadas racistas, assim, como Kanye, ele não gostava de... Isso me dá raiva, porque ele sente a liberdade de fazer piadas racistas porque ele é negro. Posso fazer piadas racistas, tá ligado? Mas hoje em dia... O que eu tenho que fazer? Eu ainda não consegui, porque ainda não existe a cirurgia de você virar negro. Eu tô na lista, esperando, assim, que ficar disponível, eu vou ser chamado. Eu não sei em que ponto... Você tá na minha frente? Desde 2017, eu tô na fila. Então você tá na minha frente, porque eu entrei bem depois. Mas, assim, eu tô na lista pra fazer a minha mudança de raça. Mas ainda não consegui. Então, até agora, eu tenho que ficar de boca fechada e não posso fazer piadas sobre negros. É uma bosta, mas é nesse mundo que a gente vive ainda. Mas, no entanto, assim como hoje, na sua época aí, 2015, existem transexuais, hoje os transétnicos, eles estão dominando muito o mundo e tudo mais, a gente tá numa batalha aí pra garantir os direitos dos transétnicos, inclusive a gente conseguiu aqui no Brasil, né, a primeira economia do mundo hoje em dia é o Brasil, né, a gente conseguiu fazer com que... um transétnico fosse eleito deputado, e a gente está comemorando bastante. É uma pena que ele se envolveu num caso de corrupção, onde ele tirou algumas prostitutas do Ministério da Prostituição para mandar para ele mesmo. Isso foi um pouco triste, mas assim, né? Ele rouba, mas ele faz, né? Inclusive, depois que ele assumiu esse cargo na Câmara, a gente tem muito mais prostitutas dentro do nosso país e a gente tá conseguindo fazer sexo todo dia, um preço bem barato. No caso, hoje o Brasil é dolarizado, a gente está pagando mais ou menos 50 centavos de dólar, que na moeda acho que atualmente deve valer uns 359 reais. E a gente está conseguindo bem manter esse negócio da prostituição. Então, como vocês falavam do Lula alguns anos atrás e falavam do antiquíssimo Maluf, hoje o nosso grande transétnico... Putz, como que é o nome dele, Rodrigo? William Bonner? William Bonner. Acho que é William Bonner. Ele tá fazendo bastante coisa pelo Ministério da Prostituição. Eu gosto bastante dele. O que eu sou mais feliz a respeito de toda essa mudança que houve na Câmara é que as prostitutas estão fazendo 10 vezes, não mais do que 10 vezes mais do que os nossos deputados e vereadores faziam no começo do século XXI. É, elas estão fazendo até no fishing. Velho, as putas estão tipo lá, chegaram lá e, sabe, estão fazendo coisa valer. Não tá mais essa putaria de tipo... Ah, precisa passar por não sei o que, assinar tudo. Sem burocracia. Assim, vamos lá e vamos fazer. Tipo assim, é que nem puta mesa. Vamos lá, você quer? Vamos lá, tira a calça. Fia o seu pau na boca dela e vamos lá. E acontece. Tipo, não, você não pode gozar dentro. Beleza, vamos lá. Mas assim, elas fazem, tá ligado? Elas fazem. Então eu tenho muita admiração pelas putas e mais ainda pelas putas que, tipo, escolheram estar, se dedicar, abrir mão de todos a renda que elas ganhariam sendo exclusivamente putas pra trabalhar na Câmara e fazer um país melhor. Exatamente. Então, assim, é nisso que a gente chega, assim, o quanto que essas pessoas, a gente não pode também dizer que são só essas mulheres, porque tem homens também que são, tipo, putas. Então, todas essas pessoas que têm essa integridade, que têm esse altruísmo de simplesmente ir lá e darem o tempo delas pra simplesmente construir um mundo melhor pra todo mundo. Pensando nas crianças. Exatamente. Porque as crianças são o nosso futuro, são o nosso velho. Futuro. Imagina assim. Não tem que pensar só na gente, hoje, tem que pensar nas crianças. Hoje, a minha filha mais nova, a Kimberly, ela tem um sonho. Qual é o sonho dela? Ser uma prostituta, deputada. Ela olha... Que coisa mais linda. Ela olha pro ela, a TV que mais, só toca lá em casa, né? A gente só vê, é porque a gente meio retrô no negócio de TV, e a gente só vê a TV câmera. E assim, 12 horas da TV câmera são das prostitutas, e dos transexuais e dos gays. Então, como o sistema de cotas existe, graças a Deus, graças a Deus. A minha filha, ela tem um desejo de ser uma prostituta deputada. O que é das coisas mais dignas que uma criança hoje pode almejar, certo? Exatamente. Antigamente você dizia, eu quero ser odontologista. Tipo, você é tão fucking preguiçosa, né? Uhum. Você quer passar, sei lá, 4, 5 anos estudando e depois ficar mexendo na boca a de pessoas. Minha filha, a Paulinha, ela tem um grande problema, porque, meu, ela quer ser professora. Eu nem sabia que existiam mais... Deve ser difícil, né? Eu nem sabia que existiam mais professores. É triste, porque eu admiro ainda bastante essa classe. Eu entendo, eles vêm de um ponto onde eles querem explicar o passado e contextualizar, porque, vamos concordar, Yuri, estudando o passado a gente aprende bastante sobre o nosso presente. Então eu entendo de onde a Paulinha vem. Mas é difícil você não só conseguir... respeito, mas simplesmente conseguir um espaço pra você mostrar suas ideias, pra você, tipo, conseguir ter uma plataforma, você ter uma plataforma pra falar e conseguir que as pessoas ouçam, porque se elas conhecessem, ao menos, as ideias da Paulinha, eu tenho certeza que milhares de pessoas iam se identificar e iam apoiá-la. É triste. Eu não nego que a Paulinha, ela é uma pessoa genial. Absolutamente genial. Apesar dela ter esses ideais, tipo, transétnicos, e dela estar sempre nas manifestações das pessoas que não têm a perna direita, eu acho que ela é muito inteligente, sabe? Tipo, ela tá sempre lutando... É, uma das pessoas mais inteligentes que eu tive a oportunidade de conhecer. E aí eu tenho esse sonho, que é a Paulinha largar a profissão de professora, e começar logo o Twitter educativo dela. Só que ela só tem... É, porque se você quer ser alguém na vida, velho, você precisa de um Twitter. Ela só tem 1.200 seguidores no Twitter. Puta que pariu, só isso? Só 1.200. E olha aí, uma pessoa de fato que tá tentando mudar o mundo, né? Não adianta nada. É triste, essa é a realidade que a gente vive. Assim, emojis de hot dog e tacos são prioridades. E ela acredita que a profissão de professor vai ser bastante recompensadora pra ela no futuro. É, tipo, talvez se ela for pra França. Assim, agora que a França colonizou aquele país e falou, ok, esse país é a França. Você não quer nada do que a gente... Porque ninguém nunca gostou da França, ninguém nunca, tipo, curtiu as ideias nem da França. Nem os franceses, né? É, nem os próprios franceses. Godard, nossa, Godard, puta cara chato, né? Velho. Puta cara chato. Então, os caras que começaram a jogar as ideias interessantes sobre a França eram caras que, tipo, velho, você tá, tipo, ultrapassado. Mas, anyway, quando a França, de fato, conseguiu, conquistou, né... chegou nesse patamar onde eles puderam ter um país deles, assim. Essa é a França, se você, tipo... Tem sem muçulmanos, né? Sem muçulmanos, ah. Sem muçulmanos, porque eles estavam atrapalhando os ideais dos franceses. E eles trouxeram, e eles levaram todas as ideias deles pra esse país. E aí, lá, de uma maneira pequena, claro, eles estão tentando fazer o jeito deles, e eles querem voltar pra terra e implantar as ideias deles aqui, porque as ideias deles são. As ideias deles têm coisas boas, coisas ruins, não é 100%. É, porque, nada é tão maniqueísta assim. É, mas... até porque eles escolheram, né, Saturno, né? Que é um planeta bem desabitado. E eles eles foram pro mais longe que dava pra ir, né? É, exatamente. E eles conseguiram tal. Surgiram, inclusive, várias reflexões filosóficas acerca da posteridade da vida superior que nós temos, e eles até conseguiram publicar alguns livros, mas nada assim que fosse, tipo assim, eles conseguiram ser mais franceses do que eles sempre conseguiram, mas ainda não é o suficiente. Não, eles não conseguiram nada de relevante, né? Mas enfim, essa é a história da França desde o século XIX, mas né? Eles estão tentando ser relevante e sempre falhando. Depois que eles conseguiram legalizar o sexo com cavalos, eu achei que foi bom, foi bom. Não, isso é uma coisa que eu tenho orgulho de dizer, que eu fui pra lá, fui pra Saturno e votei, porque eu achava que se tem um bom uso do meu tempo, ir pra Saturno e votar nessa plebiscito, nesse né? plebiscito, porque, tipo assim, isso é uma coisa importante, sabe? Essa liberdade, a gente ter essa liberdade. Eu quero trepar com um cavalo. Por que eu não posso trepar com um cavalo? Quem é você pra dizer que eu não posso trepar com um cavalo? Não, você tá ligado, né? Onde nós estamos? Eles já conseguiram reduzir a maioridade de sexo pra cavalos pra 8 anos, mano. Olha, que isso eu não tava por dentro. Isso é sensacional. Isso é sensacional. Tipo assim, o sexo consensual já tinha caído pra 11 anos. O que é brilhante. Mas assim, era sexo consensual com seres humanos. Era sexo consensual com homens e mulheres homo sapiens. Big fucking deal. Todo mundo faz sexo com homo sapiens. Isso não precisa de apoio de ninguém. Quando eles cruzaram o lance da espécie, é quando eu pensei, ok, agora isso não me ajuda. E eu fui lá e, sabe, passei por todo o transtorno de ir pra foco em Saturno, que é um inferno de conseguir um visto. E, não, mas é lutado, né? Incrível. Nossa, o aeroporto de Saturno é um inferno, velho. Exatamente. Nossa. Parece que foi até a Dilma que construiu, né, meu? Foi. Não, tem a placa, tem a cara dela. Infelizmente, tem a cara dela. Quando você desembarca, a primeira coisa que você vê quando você desce do avião e começa a entrar no corredor lá, tipo, da... Como é que fala? Desembarque? Da alfândega. Primeira merda que você vê é a cara da fucking Dilma. Tudo bem, essa espata talvez tenha sido a melhor coisa que ela já fez. Mas a gente tem que ver a cara da Dilma, né? Eu queria que só agissem a cara da Dilma. Mas anyway, vamos esquecer a cara da Dilma. E, tipo, isso foi um grande avanço. Avanço. Apoio, valeu a pena e tudo não, mais. Sem dúvida, é um puta avanço. É assim, é porque aqui no Brasil, a legalidade do sexo com cavalo é apenas de 24 anos. Eu, agora que eu tô com 43, tudo bem, eu faço sexo com cavalos meio que, tipo... É, pra gente não afeta, mas assim, a gente tem que pensar em quem? E a gente tem que pensar na vanguarda, né? O Kanye West, ele falou, pense nas crianças. Nas crianças, velho, coitado das crianças. Eu posso dizer o que eu quero hoje, porque eu tenho 114 anos, mas assim, e as crianças? Chegou o Margot, chegou finalmente nosso convidado, nosso Uspre. Grande convidado, Margot. Vou subir. Pode subir direto, pode porque subir já direto. Tá tudo aqui. Parabéns, Margot, pela sua vanguarda acerca da questão do triciclo. Uhum. É, vanguarda. Se ao menos você soubesse, Margot, em 2024, você revolucionou o meio de transporte da nossa amada São Paulo. Olha. Exatamente. Agora, porque, assim, os nossos ávidos ouvidores do podcast já sabem que quando você começou, você era só mais um esquizofrênico de triciclo que era preguiçoso demais pra andar de bicicleta. Perfeito. Mas ele o quê? Revolucionou os meios de transporte da nossa amada São Paulo. Aliás, Margot... Por quê? Três rodas fazem um plano e o plano é diversão. Ah, catchphrase. Hashtag catchphrase. Catchphrase. Então, só pra introduzir, Margot... Valeu, você leu? Co-fundador... Gostei. Legal. Margot aqui, nosso convidado ilustre desse podcast. Com licença, co-fundador da Juventude Absurdista e ex-showrunner da Juventude Absurdista. Hoje ele é um showrunner aposentado da Juventude Absurdista porque ele está criando os trigêmeos dele. Que ele teve, aliás, a gente está nesse momento da história onde você não precisa mais de uma mulher para os seus filhos. Ele teve os três filhos dele, está criando os três filhos dele. E... O importante é roubar os cigarros do Rodrigo e ficar quieto, né? Essa é a participação nisso. Eu ia então te dar uma dose de patrão, mas isso é importante, então você nem precisa dar patrão. Vixe, patrão, hein? Não quer uma patrão, então? Não consigo me decidir tão cedo. Ok, quando você se decidir, você se decide. Eu quero uma dose de patrão. Ele quer uma dose de patrão. Já acabou sua dose de patrão? É, eu roubei a do Margot, né? Porque, Margot, a gente tava te esperando com uma dose de patrão. Não, era um convidado ilustre, a gente tava na contagem regressiva, de tipo, o Margot vai chegar, nosso convidado ilustre, a gente falou do que a gente precisava falar. Cada vez. E tava só esperando o Margot pra fazer a parte do podcast que era desse cofundador da Juventude Absurdista, que agora em 2032, que é quando a gente tá gravando esse podcast. A gente já está em 2032. A gente tá em 2032, mas esse podcast, assim, o Justin Bieber virou o primeiro presidente canadense dos Estados Unidos, depois que o Kanye West teve um tumor no cérebro. Isso só que ele não era gênio. Ele era tão gênio que o cérebro dele teve um tumor. Isso é o quão fucking gênio ele era. Isso é bem prova de genialidade. Mas não, ele não, é Margot. Você pode ele ter um ponto. Você exatamente, você pode ser o contra Kanye West. Porque assim, nós, eu e o Rodrigo... Você pode ter esse ponto contra Kanye West. Eu e o Rodrigo, a gente chegou à conclusão. O Kanye West, ele pensa tanto, ele é... É quase socrático no ponto de que ele criou um tumor no cérebro pra ele porque ele pensa muito. Então o cérebro dele criou como reação de proteção um tumor. É a única coisa que nesse momento da história faz sentido. A gente tá vendo um momento onde assim, o Justin Bieber foi o primeiro presidente canadense dos Estados Unidos. E o primeiro presidente... E ele fez a sequência de Showgirls, Margot. E o Frank, filho da Naomi Malone, que voltou pra Las Vegas pra se vingar daquela cidade que mastigou e cuspiu a mãe dela, a mãe dele. Você e ele fez roteiro. Esse roteiro vai dar pra ele escrever, Showgirls 2. Sim, já existe, eu tava falando pro Yuri assim, Bieber. Eu fui no cinema hoje e tava tão bom o filme que eu não tava acreditando que era um filme, parecia que eu tava na minha casa na televisão. Isso era tão bom. E esse filme também é o momento onde o Frank Aguiar é o primeiro deputado que é contra os transétnicos. São as pessoas que querem mudar de raça. Eu já tô na... Calma. Eu tô na fila... E os transetários? Não, isso eu sou desde... No passado, chamados de pedófilos... Desculpa a minha ignorância, mas quem são os transetários? Pedófilos. Ah, é? Quando a gente nasceu, a gente chamava pedófilo de... Peraí, vamos, é um vamos contextualizar ele a nossa audiência. Ele acha que ele tem 12 anos, entendeu? Ele é um transetário. Entendi agora. Então, e o nosso ponto era o seguinte, Margot, você que é o nosso grande convidado, a gente tem, tipo, quatro grandes temas. Meu Deus, seu modelo já. O primeiro grande tema é o seguinte. Faz um requisito. O Frank Aguiar, ele é o primeiro presidente da Câmara que é trans... É, ele é anti os transétnicos e os transexuais. Mas pra contextualizar a nossa audiência, o quanto os transétnicos são um problema, assim? Tá chegando aí um... Ninguém falou que eles eram um problema. Eu tô na fila do transétnicos. Eu tô antes do Rodrigo, inclusive. É, então, a gente já esclareceu isso antes. Já e eu sou o número 1279 na fila do SUS pelo transétnico. Eu nem lembro o meu número, mas eu tô muito mais longe que você. Mas você quer que seja... Ele quer virar um cachorro, velho. Não, o meu gênero é de um cachorro. E eu não acho que ninguém, além de um cachorro, pode dizer o quanto eu sofro por ser um, por me sentir como um cachorro. Porém, eu me sinto um cachorro negro. Os seus polegares opositores e te fazer uma lobotomia e aí você vai ser um cão? Por acaso você já viu um travesti tendo seu sexo arrancado pra ele se tornar uma mulher? Já. Quando eles fazem cirurgia. Quando eles fazem cirurgia, mas não, se ele não quiser... Você não vai fazer uma cirurgia pra virar cão. Não. Você quer ser cão com um polegar opositor. Exatamente. Não rola. Aí eu não rola, falo. Então fala... Então o Margot tá dizendo que não, não. O Margot tá sendo, então, então pra você ser uma mulher, isso não pode. Pra você ser uma mulher, você precisa de um pau. É isso que você tá dizendo. Não. É isso que você tá dizendo. Tá. Ok. Mas precisa de estrogênio, talvez. Não, mas são coisas que a gente toma em comprimidos. Isso é de mim. Desde quando a gente considera os comprimidos? Eu não considero os comprimidos desde 2007. Pra ser sincero, assim, daqui da minha visão robô e tal, o transgênero não me incomoda em nada. Ele pode fazer o que ele quiser com a vida dele. Pode dizer que ele é uma mulher, whatever e tal. Claro. Assim, da perspectiva biológica da coisa, ele não é uma mulher. E mesmo depois da cirurgia, ele continua não sendo uma mulher. Tipo, o que ele fez da vida dele, eu não tô nada... O Margot, então, é tipo um republicano, Yuri. Mas o Partido Republicano não acabou em 2017? Eu achava também, mas o Margot talvez seja o último. Reserva. Tem a área de reserva do Partido Republicano, que é a Flórida. Não, isso explica muito. E é por isso que a gente tem o ilustre convidado Margot, cofundador da Juventude Absurdista. A Juventude Absurdista Republicana, porque eu sou da Juventude Absurdista Keniana. Não, tudo bem. Dizer, a única coisa que eu tenho pra colocar é assim, se um cara quer ser uma ovelha, entendeu? E ele não digere grama, ele jamais vai conseguir ser uma ovelha. Ele pode se sentir uma ovelha? Pode. Ele não acha que mas você está sendo ser uma ovelha, muito, entendeu? É, como é que fala? Não porque é, assim, o drama humano... A palavra que eu quero é muito... Pouco pós-modernista. Não, é muito... Gente, eu não tô dizendo que eu não sou a favor de níveis de abstração cada vez que não, ninguém entendeu? Aqui é contra nada. Parece. Você não tá sendo muito, como é que fala? Caralho, qual é a palavra? Me ajuda, sai do Facebook. É intransigente? Não é intransigente, é tipo, Não é preconceituoso, discriminatório? Eu perdi minha linha de raciocínio, Mas ele tava limitado nessa coisa meio biométrica da coisa. Você tá sendo muito, descartiano. Sim. Pode sim, ser. O Descartiano nunca vai morrer, né? Ah. O Descartiano nunca vai morrer. Tô sendo aristotélico. Você tá sendo aristotélico, Descartiano, coisa que a gente não gosta. E é isso aí, a gente tem o Margot hoje aqui, ele é aristotélico e eu é isso. Sou, me fala sobre os seus três filhos, Margot. Ele é tão vintage que ele é tipo 2000 years. São três vintage. Filhas? Uhum. São três filhas. Qual é o nome delas? Mabel. Kimberly. Não tem. Kimberly é a sua, seu idiota. Não, mas todo mundo tem um filho chamado Kimberly. Ah, em 2032. Em 2032, todo mundo tem um filho chamado Kimberly. Big fucking deal, né? Mabel, Kimberly e Pock. Ok, A Mabel e a Kimberly são gêmeas. Eu não vou ficar segurando a gente isso. Nomes, sim, tipo. Mabel é mais melódica, é mais tipo. Elas são o 9 agora. É, mas, enfim, é estética. Mente self-aware e tal. A Kimberly é mais... Tipo, a Kimberly é uma feminista revolucionária lésbica e as outras são, tipo, normais, assim. Sei. Não sei se é Kimberly. Você conversa com a sua filha? Não, ela não. É uma... Feminista lésbica revolucionária? Como que ela se... Como então, que ela se apresenta pra você? As mais velhas têm 9. É meio que, tipo... Não, é uma bela, né? Mas alguma mora na França, porque a gente teve essa autorização. Que a França agora tipo, foi para outro país, porque não tava rolando para a França ficar na Terra. Eles tiveram que ir para outro país, porque assim, não tava rolando. Então, eles... em Saturno a gente conseguiu mais fazer aprovada a legalização do sexo com cavalos a partir dos 18 anos. Mas aí eu também não vejo problema, só que a mina não é um cavalo, desculpa, ela é um ser humano. Não, mas você pode ser um ser humano e querer ter um sexo com um cavalo, e quem é alguém aqui pra te julgar, né? A identidade de gênero, ela é um construto social que é construído em volta da diferença física entre machos e fêmeas, certo? E aí, macho e fêmea constroem uma identidade sexual, uma identidade de gênero mesmo, em homem e mulher. Então, um ser humano homem que se sente um ser humano mulher, no nível da abstração, ele é uma mulher. Porém, como homem e mulher são construtos sociais construídos a partir de macho e fêmea, ela não é um macho, dá pra chamar de ele, porque, enfim, ok, é uma mina com identidade de homem, ele, whatever e tal, foda-se, mas no nível abaixo da realidade, no nível físico, ele tem o gameta móvel, ou ela tem o gameta fixo, então ela é um macho ou ela é uma fêmea, entendeu? Isso é inescapável. Mas isso não muda o que ela, como ela se sente e como ela se vê. Mas assim, Margot, você tá sendo meio antiquado, velho. Em 2028... Não, eu tô assumindo... Não existe biologia, não existe ciência. Porque a ciência é machista. Eu já expliquei isso pro Rodrigo. Que se uma mulher, ela sente que a ciência é machista, logo a ciência é machista, portanto, ela é inválida. Então, a gente só tá trabalhando no nível da abstração. Então... Assim, o Kanye West é presidente... A Paris não, Hilton... Ele foi presidente até ele ter aquele grande tumor no cérebro. Que... É porque, assim, aí o Margot, Justin Bieber agora é presidente. Então... É porque assim, o Margot ele ainda tá na época dos smartphones. Incrível, assim, como ele não consegue ver com os smartphones. Mas é compreensível, porque ele fundou os livros de que foi essa coisa assim, revolucionária. No final do século XX. Jovem, ele isso... não tinha nascido. Entendeu? Era essa a verdade. Eu era okay, jovem, isso é um jovem ponto. Absurdista. Entendeu? A sua geração aí, pensa o que você quiser, mas tô falando aqui da minha visão antiquada, entendeu? Um dia a gente nasceu na década de 80 e que vai morrer tendo nascido na década de 80. A década de 80 você diz o século 20, né? Então, a gente tem que explicar. É, não existe né? mais década de 80. É, década. Não, a terceira e a quarta guerra mundial, entendeu? Tipo, pra mim, totalmente esperado. Não, agora que o Brasil é ex-campeão do campeonato de vôlei... E o Donald Trump comprou o Brasil? Exatamente. Na verdade, foi Donald Trump numa sociedade com a Kim Kardashian. E... Mas a Kim Kardashian foi uma boa governante. Ela foi. Fez várias evoluções, né? Ela é generosa. Ela trocou as marginais por, tipo, caminhos de silicone. Aí ela que instituiu o serviço militar feminino de ficar, tipo, amordaçada nua na saída do metrô. E ter orgulho disso. Não. Não. A gente tem palmas pra Kim Kardashian. Obviamente, a gente tem... Como hoje em dia a gente vive numa sociedade muito liberal, a gente não permite que mulheres sejam cozinhadas. Então, o Champinha, ele fez o quê? Ele criou uma mulher gelatina junto com aqueles caras antigos do Discovery Channel, os... Como que é o nome deles? Descobridores de mitos? O Mythbusters, Mythbusters. E hoje em dia o Champinha, ele cozinha gelatina humana pra simular o caos que ele fez com as garotas da escola São Bento. Coisa meio Silent Green. Exatamente. Exatamente. Então, assim, serial killers pra vocês em 2015 são medo. Mas pra nós, em 2029, são o maior divertimento. Será que vocês estão preparados? Não. Porque assim, depois que a gente assinou lá que, tipo, os seres humanos têm o direito de vender a vida deles, não só o mercado de snuff filmes na internet deu uma estourada, quanto tudo isso aconteceu. Mas como é que é a sua relação com as suas filhas? Eu curto elas. Nas duas de nove, as gêmeas, a Mabel e a Kimberly, são bem diferentes, legais. A outra tem três e não tem tanta personalidade. Mas peraí, o que aconteceu? Porque eram trigêmeas. Não. Aparentemente, duas, você tá três filhas. Ah, eu tenho gêmeas, meus passos errados, então. Poc é mais nova. São duas gêmeas e uma mais nova. Poc tem três e tal. Eu pensei que uma tinha morrido em alguma catástrofe e tal, né? Não, isso não aconteceu. A Poc, inclusive, é interessante, que ela é, de fato, vietnamita, né? E aí a gente deu esse nome de Poc pra ela. E talvez ela seja uma transgênero aqui no futuro, né? Não, let's all hope for. É, exatamente, velho. Mais representatividade. É isso que a gente espera. Mas aí, Margot, você viu o filme Showgirls 2, também conhecido como A 50 Tons... A Vingança. Showgirls 2, A Vingança. 52 Tons de Cinza? Não, você tá confundindo. Eu assisti outro filme, o Showgirls 2, A Vingança, é outro filme, que é o filme que é o Justin Bieber, sendo filho da Lana Malone, que foi pra Las Vegas e ele tá tentando se vingar Foi naquela época que a DC e a Marvel, elas licenciavam só ideias ao invés de personagens inteiros. Foi no momento em que a Marvel e a DC estavam num puta clusterfuck, onde elas não conseguiam fazer nada, nenhum estúdio conseguia produzir nada, e aí, tipo, rapidamente o Paul Verhoeven, que foi ressuscitado, foi lá e falou, vamos ver Showgirls 2, porque Showgirls 1 talvez seja o melhor filme de todos os tempos, então vamos ver Showgirls 2, que assim, é o filho da Naomi Malone, que foi para Las Vegas, e lembra, o sonho da Naomi Malone não era simplesmente, sei lá, ser a nova Cher, a nova Mariah Carey, a nova Celine Dion, ela só queria tirar roupa e se esfregar em caras. E assim, a gente não tá julgando. Quem é? O Justin Malone voltou pra Las Vegas pra se vingar de como Las Vegas tratou a mãe dela. Quem sabe que Las Vegas, Los Angeles, meio lá, mastiga você e cospe assim, você pra fora. Se você for saber, na semana retrasada, antes do Justin Malone estrear o Showgirls 2, o Justin Bieber, que é o principal do filme, ele se assumiu como um transexual. Não, ele conseguiu fazer a cirurgia e ele virou um transexual, exato. Foi a última coisa que ele fez antes de virar presidente dos Estados Unidos. Foi o primeiro presidente canadense e transexual dos Estados Unidos. Exato. Mas os canadenses estão ensinando a América a ficar de boa, né? Aparentemente. É, o Justin Bieber foi o primeiro presidente a dizer desculpas, né? Não, e aquele plano daquele partido lá de invadir o Uruguai e entregar o controle do governo brasileiro pro Montevidéu faz sentido. Qual o partido? PT? Não. Ele até acabou em 2015. É, então, é. O PT acabou em 2015. Foi bom que isso ficou agora abundantemente claro no podcast que o PT acabou em 2015. Pra vocês, sou só. Que podcast mesmo? A gente tá em 2042. Não, é 32. 2029. Não, a gente tá em 2042. Ele é o 52º presidente dos Estados Unidos. E o fato do emergência é o seguinte, ok. É, o único... Existem quatro problemas no emergência. O primeiro problema, que eu acho mais crítico agora em 2042, é que o emergência não considera o Twitter, que é a maior fonte de informação de todos os tempos. Mas como não considera o Twitter? É só, tipo, uma plataforma nova pra lei. Não, ele é a lei. Se você não compartilha no Twitter... Você não pode falar pra não mim. Não existe. Exatamente. Como o Sérgio Malandro já diria em 2004, se não está na internet, não é verdade. Sim. Então, como diria nos anos 70, se não está na televisão... Exato. Não aconteceu. E o Emergência, ele trata a sociedade anárquica, só que ele não considerou um dia ter o Kanye West como presidente. Ninguém considerou, aliás, né? Exatamente. By the way, ninguém considerou, né? Esse Kanye, e queria servir dois mandatos. Exatamente. Então qualquer sistema que não tem o Kanye West como presidente é inválido. Mas é que eu não acho Emergência um livro ideológico. Ele é só, tipo... Constatatório. Exato. Não tem ideologia ali, entendeu? A coisa... Ah, tem um pouco de ideologia. Tem bastante ideologia, vai. Tem ideologia. Desse negócio, tipo assim, a gente consegue se organizar... Sem precisar de corporações ou de governo. Mas assim, o Kanye West, ele veio. A gente não tá negando que isso talvez seja uma utopia. Mas a gente tá abordando o assunto. Exatamente. O Kanye West, ele falou. A gente só precisa de álbuns. Não, eu não entendo award shows. Embora ele vá em todos os award shows e tente pegar o troféu da mão de todas as pessoas que ganham os award shows. Posso tomar no gargalo? Claro. Mas ele não entende award shows. Me dá mais um quartinho de tequila? Sempre. Eu não sei se eu acabei com a tequila, hein? Eu realmente não sei. Parece que acabou. Não acabou. Ah, mas eu vou ganhar mais uma dose de Patron. Não foi nem de perto uma dose, mas... Viva Margot. Não, nosso chegou... convidado ilustre. Você chegou muito tarde. Nossa, e porque isso é o aniversário. É o 56º aniversário do Mais Um Podcast, né? Eu tava sendo feliz, né, Yuri? Exatamente, né? As pessoas são felizes. Mas... Tava sendo feliz e aí vim pra cá e agora tô no podcast. Então, I'm so sorry for you guys listening, porque o Margot tá sendo boring. A gente esperava que ele estivesse sendo transcendental e colocando pra gente. Epifânico, né? Eu acho que... Foi bem alarmante, né? Eu sou boring. Mas tudo bem, gente, é isso, né? Você ouve um podcast, assim, e tipo... Acho que isso é um momento pra, tipo, finalizar. Pensa bem, quem é o tipo de pessoa que estaria, tipo, de fato acompanhando os últimos 25 minutos, entendeu? Minha mãe pra descobrir o que eu faço de noite. E só. É, minha mãe também. É, minha mãe também. Ela... Talvez esse seja um momento pra terminar o podcast. E não. Meu nome é Yuri, eu não apoio os nazistas, eu não apoio a Paris Hilton e eu não apoio os child abusers, independente da bandeira que eles carreguem. Um dos motivos de não apoiar os nazistas é porque eles não têm o próprio queijo, entendeu? Nunca confie numa civilização que não tenha o seu próprio queijo.